Diga comigo: há um projeto de Deus infalível para minha vida, e eu não abro mão de estar no centro da vontade de Deus. Pai, faça comigo tudo o que é necessário para que eu viva toda esta semana, todo o mês, todo o restante desse ano, todo o restante da minha vida no centro da tua vontade. Tira tudo que me custa caro. Tira tudo que tinha valor para mim. Tira tudo que o mundo diz que eu preciso ter. Põe aquilo que o Senhor sabe que eu preciso ter. Me leva pelos caminhos que o Senhor tem. Muda os meus valores, os meus conceitos. Toma minha mente. Encha do teu fogo, do teu óleo. E faça minha mente ser igual à tua mente. E eu quero ser como Moisés, cheio da autoridade e recebendo de ti todas as grandes e ocultas coisas que o Senhor quer revelar para a glória do teu nome. Não sairei por aquela porta do mesmo jeito que eu entrei. Não passarei essa semana do mesmo jeito. E glorificarei o teu nome. E glorificarei o teu nome. E glorificarei o teu nome. E alguém vai me dizer: verdadeiramente, o teu Deus é acima de todos os deuses. Pai, nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia.